Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e nunca uma história da China antiga fez com que eu ficasse tão empolgado a respeito de uma apotecária. Então tá, entenda isso como você quiser, né? E aqui é o Nerdmaster e Jorge, sobe o som! Parece uma rosa! De longe é formosa, é toda recatada, a alegria alheia incomoda, venenosa, ela venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, Posso dizer que eu não vi essa chegando. Não, agora que você ouviu não tá óbvio? Então agora tá maravilhoso, velho. Eu quero te ver contemplar teu sorriso. Talvez se eu pedir com carinho você sorrirá. Será que me apoiar nessas sombras é o melhor? Bom, senhores, depois de me quebrar 2000 pedacinhos, Nerd Master, obrigado. De nada. Hoje nós vamos falar da obra Diários de uma Apotecária, do original Kusuriya no Hitorigoto, ou do inglês The Apothecary Diaries. É isso aí. Gente, eu fui um pouco reticente na hora de assistir essa obra, porque assim, tipo, eu vi que tava todo mundo falando dela, eu falei, mano, não deve ser tudo isso. Paguei com a minha língua quando assisti. Queima pra tu deixar de ser otário. Então, aproveitando a situação, vamos todos nós para o momento ficha técnica. Momento Jorge Pidia, tanhanhã. Como eu tava com saudade disso, velho? Tá saudade disso, a gente gravou. Eu gravei o último, porra. Eu sei. É que a gente não grava tempo, muito, né? Tempo, mas, porra, o último cara. Eu tava no último, porra. Eu sei. Eu só tô falando que faz tempo que a gente não grava. O último não, foi o, último não foi o Skypiea, não? Sim, o último foi de Skypiea. Ah, então, porra. Nosso episódio 246, exato. Para começar, temos 24 episódios dessa primeira temporada, transmitido entre 22 de outubro de 2023 a 23 de março de 2024. As emissoras nipônicas são a Nippon TV, NNS, e aqui no Brasil nós temos disponíveis através da Crunchyroll e da Netflix. Paguem nós as duas! Diferente da Dandandan, não é dublagem diferente, é só a mesmíssima dublagem. Na verdade, não. A Netflix é dublada, a Crunchyroll é legendada. Sério? Não, eu vi dublado na Crunchyroll. Então, eles devem ter adicionado depois. Ah, mas tá lá, bebê. Dirigido por Norihiro Naganuma, de Mahotsukai no Yome, como você mesmo diria, Mago Pedófilo. Mago Pedófilo, porque é essa a tradução desse nome, lógico. Não é? Bom, produzido por Toho Animation Studios, OLM. Eita, que enrolou a língua. É, né? Crunchyroll, Netflix e a Nippon TV, a NNS. Ah, por isso que tá nas duas que elas produziram, que filhas da puta! E foram eles que produziram. O estúdio que desenvolveu o anime foi a Toho Animation Studio, quem não conhece a Toho hoje em dia, né, sendo do ramo do anime, né, e a OLM, que é do anime Komi-san wa Kumi-yo Shodes, coraçãozinho estou fazendo agora, ninguém está vendo. Aham. É, assim, começando a sessão lavagem de roupa suja, quando a segunda temporada? Não sei, mas eu pretendo que seja breve. Quanto breve possível, até porque eu sou o beat da série. É, só tu, né? É, né? Né? Bom, a dublagem brasileira foi feita pela Antiga do Brasil. Eu não quis colocar um nome antigo, mas foda-se. Tem como fonte light novel. E tem uma duração de aproximadamente 22 minutos por episódio. A Apotecária tem mangá, não é? Tem. Só que a obra original é uma light novel. Ah, então o nome é curtinho, hein? Porra. É, a autora em questão, a autora em questão começou com a light novel, partiu pro mangá e agora com o anime. Então tá bom. Faltou uma dúzia de palavras no título, então. Sim, eu sei. Mas digamos que a Apotecária já é fora da caixinha desde o título. Fato. Tema de abertura é Hana Ninate. De Ryoko... Ryoko ou Shoko Shakai. Bonitinha essa música. Oi, bonitinha de neném. Tem umas bandas japonesas que tem um nome que é puta trava-língua, velho. Pelo amor de Deus. Segunda abertura é Ambivalent, da cantora Uru. Em compensação, tem outras que é só Uru. Né? Uru. Os dois encerramentos, que é Ai Kotoba, da banda Aimer. Quem já ouviu, quem sabe de Naruto Shippuden sabe que Aimer a gente conhece desde lá. Aham. Uh-huh. E Shiawase no Recipe, do artista Dai Hirai. Muito bem. Algumas, inclusive, este episódio vai estar lotado de curiosidades e coisas que eu andei estudando pra pauta, tá? Olha, viu? Finalmente o menino estudou, né? Estudei pra caralho, e graças à inteligência artificial dessa vez. Vamos lá. Primeira temporada adaptou apenas os dois primeiros volumes da Light Novel. Olha só. Pra você ver o tanto de informação que tem no meio da Light Novel. A equipe da produção do anime consultou referências históricas para garantir a autenticidade visual e cultural da época descrita na história. Isso transparece na obra, tá? Não é? Ora. E a personalidade da Mau Mau exigiu cuidados especiais na dublagem, na animação facial, até porque a Mau Mau é dada a expressões sutis e irônicas. Primeiro lugar, muito obrigado, tá? Você chamar a personagem com a pronúncia correta, porque a porra da dublagem brasileira, pra não fazer parecer ser malvada, mal, chama ela de mal. Então, desde sempre, evitando os cacófatos, né, velho? Né. Pergunta, você sabe o que significa mal? Não. Mal em chinês é gato. Aí você vê que ela toda hora aparece a orelhinha de gato nela, ela é toda arisca, Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ela é o mal, é só pra não ficar só gato, mal. Então é mal. Entendeu? Ou xiao mal. Que o segurança lá do mestre Xinji chama ela de xiao mal, porque xiao é o prefixo pra pequena. Como se fosse uma mal-chan. Mao-chan, só que é Xiao Mao na China. Então, basicamente, Xiao Mao equivale a Neko-chan. Sim. Gatinha. Neko-chan, sim. Bom, vamos aos dados do mangá. Ele tem, obviamente, o mesmo nome, lançado no Japão no dia 25 de maio de 2017. Aqui no Brasil... Lançado desde janeiro de 2024, vulgo ano passado. Pela Panini. Panini, bronzinho gostoso. Inclusive, Panini patrocina nós. Bom, de serialização do Japão, são capítulos mensais, porém volumes são, volumes compilados são lançados a cada 4 ou 6 meses. Entendi. Aqui no Brasil nós temos o mangá mensal, com algumas variações dadas a chegar muito próximo do Japão, e também algumas coisas sobre a nossa indústria escrita, né? Porque papel tá caro. Aham. Resumo da ópera, a moda caralha. Basicamente. O mangá traz a autoria de Natsu Hyuga e de Itsuki Nanao, com o roteiro. Até porque elas são relacionadas à light novel. E a Nekokuragi, que são as ilustrações, inclusive, Nekokuragi mandou bem pra caralho. Porra! Se o anime é lindo, eu imagino o mangá, que eu ainda não vi. Mas imagino que seja mangá... tão lindo quanto. Mangá é maravilhoso, inclusive pretendo comprar em breve. Tô sabendo. A editora lá do Japão é Square Enix, com a revista Big Monthly. Revista Monthly Big Gangan. Cara, Square Enix, eles entraram com força no mundo dos mangás e animes, hein? Puta que pariu. Pra, né? Inclusive, Square Enix patrocina nós. É o sonho da criança, né? Fazer o quê? Nós, então, sonhar ainda não paga imposto. Né? Bom, e o mangá, como já foi dito antes, Panini patrocina nós. Lá no Japão, o mangá já tem 15 volumes e aqui no Brasil ainda só tem 7. Que bom. E temos os dados sobre a Light Novel, que foi lançada lá no Japão. Primeiro no dia 27 de outubro de 2011. Ah, tá. Olha só. É Light Novel mesmo, porque tá aqui escrito na pauta. O título é Kusuruya no Ricardoro, Diário de uma Apotecária de Apotecária Diaries. Ah, agora aparece título de Light Novel. Tá bom. Não, eu coloquei os 3 títulos, tanto em japonês, cara, português, ele não entendeu a piada, cara. Puta que pariu. Eu entendi, só ignorei completamente. Então tá bom. Bom, foi lançado no dia 27 de outubro de 2011... na Shusetsu Kaninaro, obviamente, a maior e mais famosa plataforma de escritores de light novel do Japão. É aquela online que teve Konosuba e outras, né? Isso, exato, ah, exato. Sim, tem várias obras de light novel lá que são... Que reúnem várias pessoas que escrevem bem pra caramba. E depois, no dia 29 de agosto de 2014... Ela começou a ser publicada pela estúdio Shuf no Tomo, no selo Hero Banco. Muito bem. E por enquanto a Light Novel não foi lançada no Brasil. Olha, é a New Pop, né? Ah, tem a New Pop. Mano, hoje em dia qualquer... Na maior parte das Light Novel é New Pop, né? Sim. Porra, New Pop, então vem mais na cara, caralho. Pois é, mas eu sugeriria a Panini começar a lançar os light novels também, tá? É, pode ser. Ele já tem a licença do mangá, que custa pegar a light novel, né? É. Bom, intervalos de 5 a 8 meses para lançamentos dos volumes da light novel. Mas também tu já viu o tamanho da chapoca, que é a porra dos light novels? É chaprocona. E a Cris apareceu por aqui só para dizer... Boa noite, e perguntando sobre o que é a live. Cris, hoje nós estamos falando sobre Diários de uma Apotecária, um anime muito foda. E eu só tenho que dizer uma coisa, sua linda! Melori! Melori! Né? Bom, a autoria da Natsu Hyuga, que é o roteiro, que é a dona da obra, né? E aí, com ilustrações de Tōku Shino. Ilustrações de uma light novel? Sim, algumas páginas inteiras de ilustração. Ah, tá bom. Então tá. É da hora. E, como dito, lá no Japão foi lançada pela editora Shuf no Tomo. Tendo 16 volumes. Né, tomamos. Tomou? E aqui no... E lá no Japão são 16 volumes da novel, até o momento. Ou seja... Ainda está sendo escrita. Ou seja, é texto pra caralho. E agora eu vou pedir pra você fazer um combo, Nerdmaster. Tu vai querer o spoiler e a trama? Tá bom. Ok. Então... Exatamente. Então, primeiro. Tá bom, primeiro meu momento buá. Né? Exato. Então tá. Buá. Querido senhor, doutor, e por que não dizer boticário ouvinte? Se o senhor está aqui assistindo a este episódio do podcast Animesphere sobre Diários de uma Apotecária, sem ter visto a primeira temporada, que está toda completinha na Netflix e na Crunchyroll do Bradinhos, o senhor me faz o seguinte: pega a cicuta, saca a cicuta? Então, pega a cicuta, arsênico e um cadinho só um pouquinho de erva brava para dar um sabor, para dar um tchan, né? Dá uma misturada, bate no liquidificador e toma, vagabundo. Eu acho que alguém estudou, né? Não é? Se eu te disser que foi de improviso, tu acredita? Acredito, velho. Então tá bom. Agora a trama. Então lá, segundo o seu Jorge, trama simples. Diários de uma Apotecária acompanha Mau Mau, uma jovem inteligente e sarcástica criada em um distrito de cortesãs, também conhecido como Distrito do Prazer, tá? Bordel, tá? Bairro da Sim. Luz Vermelha. Putaria! Sim. Então tá, já entendeu, Exato. Né? Onde aprendeu medicina e toxicologia com seu pai, um apotecário. Deixar como ampassa na conversa, pai adotivo, tá? Sim. Porque depois a gente conversa. A gente conversa melhor sobre isso depois, no final dessa temporada, começo da seguinte, tá? Né? Após ser sequestrada e vendida como serva para o Palácio Interno, vulgo Harém do Imperador, ela tenta manter-se discreta, mas sua habilidade com o veneno chama atenção quando resolve um caso de envenenamento entre as concubinas. Não é só o caso dela saber envenenamento, não é, porque ela sabia ler e escrever. Isso é que realmente chamou a atenção da galera, porque ninguém nessa época sabe ler e escrever, a não ser os nobres, tá? Sim. Isso atrai o olhar de Shinji, um belo e enigmático eunuco, entre muitas aspas, tá? Obrigado, eunuco, entre então, muitas aspas. Eu ia pedir pra você evidenciar essas aspas, velho. Né? Porque eunuco é meu ovo esquerdo, tá? De alto escalão, que passa a envolver Mau-Mau, investigações e mistérios dentro do palácio. Relutante, ela acaba se tornando uma figura-chave na resolução de intrigas políticas, casos médicos e conspirações que ameaçam a corte imperial. Por que que essa história do eunuco, entre aspas, tá, gente? Porque no palácio interno, vulgo Harém do Imperador, só tem dois tipos de pessoa: mulher, para servir de concubina, e homem tem que ser eunuco, ou seja, tem que cortar fora as bolas e o bingolim, tá? Então, todos os homens no Palácio Interno são eunucos, de verdade, menos esse Mestre Ginge. Mas por que que o Mestre Ginge não é eunuco, né, de Master? Assiste a porra do anime que você descobre, filha da puta. Obrigado. Né? Então tá. Como a protagonista cética e observadora, a história mistura drama histórico, mistério e comédia muito sutil, não é tão sutil não, tá? Explorando tá. os bastidores da vida palaciana e as complexas relações entre poder, ciência e sobrevivência. Direto da inteligência artificial essa trama simples. Então tá bom, ok. Pelo menos não foi na Wikipedia, né? Foi, pô. Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar falando sobre alguns personagens-chave, alguns principais e alguns coadjuvantes de destaque, até porque a gente não tem um vilão propriamente dito. Ah, um vilão não, realmente não. Então, em compensação, não tem vilão, mas em compensação, o que tem de filho da puta? Então, aí é que eu não posso dizer, porque até a protagonista é uma. Pouquinho. De nada assim, sabe? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar dela, a nossa protagonista. A primeira protagonista que não é sexualizada, que é inteligente pra caralho e que coloca um monte de marmanjo no chinelo, mal. A Tânia de Gurechaf discorda de você, tá? Sim, mas ela é um homem no corpo de uma menina. Mas continua sendo uma protagonista foda pra caralho, não sexualizada, que bota os homens no chinelo. Sim, true. Bom argumento. É um bom argumento. Mas, assim, O que falar da Mau Mau? Vamos lá. O que falar da Mau Mau? É a protagonista. Falaram Diários da Apotecária? Então a Apotecária é ela. O que é a Apotecária, nerd demais? A Apotecária é os caras que fazia remédio na época antiga. Boticário ou apotecário é basicamente a mesma coisa. É boticário, não é marca de perfume. É, filha da puta, mas antes disso tinha... Tinha uma pessoa que trabalhava, né, nesse tipo de trabalho. Então, quando o negócio é mais perfumaria e cosmético, é boticário. Quando o cara trabalha mais com venenos e remédios, é apotecário, entendeu? Essa é a diferença. Até porque é esse o motivo pelo qual a marca de perfumes tem esse nome. Exatamente. Então, o que falar da Mau Mau? Ah, o nome não é Mau Mau, que eu já falei que o Mau é gato, né? Não é à toa, não, porque a filha da puta é arisca, desconfiada, filha da puta, tá? Cretina, igual um gato, tá? E nós amamos ela mesmo assim. Ah, com cerveja, eu amo gato. E a característica que eu acho mais importante da Mau Mau, a filha de uma puta é viciada em veneno. Ela adora veneno. Ela faz de tudo pra tomar veneno porque ela acha gostosinho. Por aí. O braço esquerdo dela, inclusive, é tudo de ferida de mordida de cobra, lacraia, taturana e o caralho a quatro. Por aí. Mano. Mas, Jorge, que achas tu de Mau Mau e quem fez a voz dela no Japão? Vamos lá, gente. O que acontece? Mau Mau, assim, tem algumas, a gente pode contar na ponta dos dedos, protagonistas, meninas que são inteligentes para um caralho, que a trama roda em torno dela. Mas é ela que também faz a trama girar. E isso é que é o mais importante. Uhum. Ela não é overpower. Aliás, nada neste anime é overpower. Cara, esse é um dos animes mais pé no chão que eu já vi nos últimos tempos, inclusive, tá? Pois é. E sem contar que, assim, mesmo depois de pesquisar pra pauta, por dizer que ele é mais... Mais tarde eu vou falar pra vocês direitinho qual é o período histórico chinês que a obra retrata, mas pelo que eu pude pesquisar, mano, é realmente... Muito, muito lore accurate. Como se diz em inglês, é muito próximo da história real, velho. É da hora. Sim, muito preciso. Sim, com certeza. E, aliás, crianças, não me inventem de experimentar as coisas que a Mau Mau mostra na porra do anime, não. Porque aquelas caralhas são de verdade, tá? Os venenos que ela mostra, as experiências... As maluquices que ela faz. Ela até faz chocolate, ok? De chocolate afrodisíaco, que na verdade é, realmente. Mas não inventa a moda de querer copiar a porra das receitas que a Mau Mau mostra, não, tá, caralho? Exatamente, porque, né? Toda e qualquer receita mostrada neste anime, você tem que fazer com a livre e espontânea informação de que isso vai dar merda. Pra caralho. Bom, a voz emprestada a Mau Mau lá no Japão é de Aoi Yuki, velha conhecida da gente por aqui, porque, né? Madoka Kaname de Madoka Mágica, a Tsuyu Asui, a Frop de My Hero Academia e a Tânia de Gurechaf, que a gente acabou de falar, de Yojo Senki. Quem é que você escolheria para fazer a voz de uma protagonista badass feminina não sexualizada? A Tanya Degura-Schaff, lógico. Né? A Oi Yuki sempre mandando muito bem, obrigado. E aqui no Brasil nós temos a voz da nossa querida e queremos ela aqui um dia, Gigi Pata. Vou te contar um negócio, cara. A voz da Gigi Pata é muito boa. Que ela faz uma voz de cretina mesmo, de filha da puta, cara. Que é muito boa, cara. Muito boa. Sim. Não, ela manda bem pra caralho. Outros trabalhos que ela já fez. A Elizabeth Midford, de Bordão Preto. Bordão Preto? Butler. Quanto, Bordão Preto? Quanto? Não sei. Ah, e outras coisas que o senhor esqueceu. O senhor achou que eu tinha esquecido, né? My Hero Academia quando? Não sei. Ah, tá aí. O filme da Gureshaf lá quando? Também não sei. Ah, é bom. Ah, tá bom, mas obrigado, viu? Continuando, a Minori de Log Horizon. E a Rin Hoshino de Mairi Mashita Hiru Makun, que a gente tá devendo sim uma segunda temporada em diante. Ainda bem que eu não preciso nem pedir, né? Eu queria ter participado da primeira, mas minha internet me sacaneou. Dá pra variar, né? Bom, Nerdmaster, o que temos a falar sobre o enigmático Jinshi? Jinshi, né? Mestre Jinshi, né? Que é o Eunuco, tá? É o Eunuco, tá? Bom, eu vou precisar fazer isso pro pessoal da live ver, ó. Eunuco! Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu fazer também, que o pessoal da live precisa saber. É Eunuco! Ah, muito bem. Então, pronto. Já falamos sobre isso, ótimo, né? Ótimo. Então, tá. Lembrando que ele é um oficial de alto escalão, altíssimo escalão. Você não falou pra eu falar? Então, pra que você tá falando, caralho? Eu só tô falando essa parte. Depois você dá suas impressões sobre a personagem. Pra começo de conversa, o cretino é tipo o gerente geral do Palácio Interno, tá? Toda papelada, todos pedidos, todas as ordens de serviço passa na mão desse filho da puta, tá? E pelo que conta a história do anime, ele é o eunuco mais lindo que existe, que as garotas caem de paixão pelo olhar sedutor do mestre Jinshi. Uau, uau. Por aí, lembrando que assim, ele também tem algumas características andrógenas, não sei por que, cargas d'água, os autores de animes, mangás e light novels fazem essa de querer colocar o personagem mais bonito como andrógeno. É, porque mulher é bonita. Eu gosto de mulher. Você não gosta, não? É claro que eu gosto de mulher, mas porra, tem que colocar o cara andrógeno, não pode ter uma beleza puramente masculina, caralho. Filho, você tem que entender uma coisa, uma frase que inclusive eu já falei muito pra você e você insiste em esquecer. Veja bem, Japão. Japão. Sim, Japão. Né? Então tá. Bom. Ah, uma coisa, por que que o Eunuco não é Eunuco? Já falei, assiste a porra dos episódios e você vai descobrir. Mas tem um motivo pra ele fingir ser eunuco. E o que que ele é de verdade? Que ele não é de verdade. Ele é de verdade o gerente do palácio, que ele faz e acontece no palácio. Mas tem um motivo pra ele ser o gerente do palácio interno. E qual é o motivo? Foda-se, você vai descobrir assistindo a porra do episódio. Assista e descubra, exato. É porque, na verdade, esse motivo você só descobre na segunda temporada, pra falar a verdade. É, ele começa a ser desvendado no último episódio da primeira temporada e é desenvolvido o resto na segunda temporada. Muito bem. E quem faz a voz do viadinho do Shinji no Japão, Shoshoshi? Posso te dizer que ele não é viado, não? Não, pode, mas que, ó, que ele não é viado, ok, não é, mas que ele dá uma pinta... Não, isso sem dúvida. Mas ele dá uma pinta... Nossa, eu nunca vi uma pinta ser tão dada. Né? Mas enfim. Lá no Japão, a voz dele é emprestada por Takeo Otsuka, como ele fez outras obras como o Nopo de Ameotsugeru Ryoryu Danchi. Não conheço. Não faço ideia de que porra é essa. O Yatora Yaguchi de Blue Period. Quando? Não sei. Muito obrigado, vocês. E o Forma de Médicis do anime Isekai Yakioku. Mano, é muito da hora esse. Esse eu assisti, eu acho da hora, mano. O que é Isekai Yakioku? É o quartete? Não, né? Não. Imagina o seguinte, Nerdmaster. Ah. Você renasce através de um Isekai, óbvio, tá no nome. Aham. E você renasce como no mundo em que a farmacologia é um presente dos deuses. Ah! E você consegue ter poderes de fazer remédios e tudo mais com uma inteligência bem alta pra você curar todas as pessoas através dos seus remédios. Porra, também é o nome do cara. Pharma de Médicis. Sim. Porra! Aí o que acontece? Você é basicamente um molequinho de 8, 10 anos com toda essa carga de conhecimento. Caralho. Tá bom. Então tá. Mas é uma obra muito da hora, cara. Eu recomendo. Que bom. E no Brasil nós temos a voz do nosso querido Douglas Guedes. Que, entre outras obras, ele fez o Dispo em Dragon Ball Super. Pra quem não conhece o Dispo, é aquele coelho das orelhas grandonas, do universo 11. Sei qual é. O Subaru Sakamaki, de Diabolik Lovers. Bom. Que eu não conheço. Bom. Tô recomendando, é bom. Acredito. Vamos lá. E o Locon Stratos, de Mobile Suit Gundam 00. E o Balmondes vai à loucura. Sim! E falando de filhos da puta, vamos falar do... O que o Balmondes tem com isso, tadinho? Não tô falando... Ai, caralho. Falando de filhos da puta, esse daqui é um dos maiores. O Lacan. Eu diria que é o maior. Então, pra não dizer que é o maior, porque tem concorrentes muito fortes, esse é um dos maiores. E logo de cara, eu já trago um spoiler. Não trai não. Pergunta pra mim. Não trai não. Já se garantiu. Vamos lá. Me pergunta, então, filho lá. Da puta. Traga pra gente... Traga suas impressões e informações sobre o Lacan. O Lacan, que é um filho da puta, como a gente já falou, né? É o consultor militar do imperador... Usa a porra de um monoclinho feio, escroto, parece aquela porra daquele medidor de ki do Vegeta. Feio. Sim. Pra caralho. E é nada mais, nada menos que o pai biológico da Mau Mau. Pam, pam, pam, pam. Até a gente fez até junto. Não é? Ele adora encher o saco do Shinji. Também quem não, né? Merece muito. Merece muito mesmo. E depois que ele descobriu que a Mau Mau é a Mau Mau, porque ele não sabia logo de cara que a Mau Mau era a Mau Mau, né? Ela sabia que era uma garota, apotecária, mas não sabia que era a filha dele. Mas depois que ele descobriu que era a filha dele, o filho da puta fez de tudo pra defender a guria. Pelo menos uma pra Deus ver, né? Né? E o arco que se fala da família biológica da Mau Mau é da hora pra caralho, velho. Sim. Mas quem fez a voz deste filho da puta no Japão? Shoshashi. Vamos lá. No Japão, quem emprestou a voz pra ele foi o Takuya Kirimoto. Esse eu posso dizer que é especialista em filhos da puta. Porra! Porque ele fez o Zeke Jaeger adulto em Shingeki no Kyojin. Shimeji no Miojinho, muito gostoso. Né? O Dr. Hogback do One Piece. Fush! Ele mesmo. E o Kugo Gingyo de Bleach, alvejante. Caralho, o Gugu Gingyo é um... caralho, puta que pariu. É muito. Por isso que eu falei que o Takuya Kirimoto... É especialista em filhos da puta. Não é? E a voz dele aqui no Brasil, do nosso querido, e eu queria muito que ele tivesse aqui no nosso pequeno espaço, que é o Cláudio Galvão. Ele fez, entre outros personagens, o Demônio de Dover, inclusive o nome dele, eu rachei o bico e coloquei de propósito, que é o Piroca da Rola Pinto. Também conhecido como Capa, do Dan Dan Dan. Né? Sim, do Dan Dan Dan. O Goromaru, de Onimusha, o anime de Onimusha. Muito bom. O Jack, de Astro Boy. E, assim, pra quem não entendeu... O Plus, tá, vou botar o Plus. Deixa eu fazer o Plus? Pro Plus, eu só preciso fazer o seguinte, queridos ouvintes. Ó, rapazes, sorriem e acenem. Sorriem e acenem, rapazes. Sorriem e acenem. Era isso que eu ia falar. Pra quem não conhece das obras, dos animes que eu acabei de falar, nós temos o capitão do pinguins, dos pinguins de Madagascar. E o melhor de tudo, ele é o Pato Donald. Sim, sim. É a voz oficial do Pato Donald. Sim. E a gente tem alguns agora coadjuvantes que são importantes para a história e que ajudam a ela girar. Uhum. Começamos pela nossa fofoqueira de plantão, a Xiaolan. Xiaolan é uma gracinha, cara, que a amiguinha que a Mau Mau faz, no começo do anime, a Mau Mau foi, como falamos, sequestrada, levada de escrava, de serva lá do palácio, mas ela não era pra ser concubina, ela foi pro palácio pra ser lavadeira, o pessoal da roupa, né? Aí a primeira amiguinha que ela fez lá foi a tal da Xiaolan. E a Xiaolan, mano, assim, ela basicamente é a fonte de informações e fofocas do palácio. Da Mau Mau. A fonte das fofocas pra Mau Mau, né? Porque ela descobre as fofocas pelos outros, né? É tipo a Madame Cabai, entendeu? Da Gretzko. Sim, falando em Gretzko, eu sei que eu tô devendo. Aham, então tá. A voz da Xiaolan lá no Japão é de Misaki Kuno, que entre outros personagens ela fez o Rock, nosso porquinho de Nanatsu no Taizai. Ô, capitão das linguiças, mestre dos catadores de lixo, muito bem. Exato. A Serara de Log Horizon. Uhum. Log Horizon que é muito bom, o anime tem 2 temporadas e o mangá foi cancelado aqui no Brasil, não sei porquê, que foda. A história é muito boa. E a Mito de Hunter x Hunter, de 2011. Quando? Meu Deus. Obrigado, meu Deus. E a voz dela aqui no Brasil, a nossa querida Isa Cavalcanti. Entre outras personagens, ela fez a Asuka San... Asuka Langley Soryu, mas criança, de Evangelion. Já tem tudo aqui, então foda-se. A Sayo, de Cabaneiro da Fortaleza de Ferro, A Batalha de Onato, que é um filme que, pelo que eu pude pesquisar, é muito bom. Que bom. E a Powder, de Arcane. Muito bom. Agora, vamos começar com as concubinas, cara. As pelo principais, menos... as mais foda, as de alto Sim. nível. As que dão Exato. Direto pro imperador, entenda isso como você quiser. Inclusive desse jeito que você entendeu. Porque, né, algumas delas têm filhos. E como você acha que elas têm filhos? Cegonha! É, não. Não. A primeira que a gente vai falar é a Lady Gyokuyo, que é basicamente aquela que aceitou a Mau Mau como parte do seu séquito. E, mano... É a melhor de todas as consortes do Imperador que já apareceu, velho. Ela é muito da hora, velho. O que você tem a falar sobre a Lady Gyokuyo, Nerdmaster? Cara, antes de mais nada, é primeiro dizer que a Lady Gyokuyo é a favorita do Imperador. Sim. Tá? Inclusive, se ela já tivesse tido um filho homem do Imperador, ela já teria sido nomeada Imperatriz. Mas ela só Sim. não foi porque ela, infelizmente, só teve filha mulher, tá? E ela é a... Cara, eu esqueci o apelido dela. Não é a Pura, não. A Pura é a outra. Ah, eu esqueci o apelido dela, mas ela é a foda. É a foda, pronto. É a foda. É a mais foda de todas, tá? Não é a concubina mais velha das quatro, mas com certeza é a que o imperador mais gosta. Com certeza absoluta. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Mano, Lady Gyokuyo, mano, ela se diverte assistindo os outros fazerem merda, velho. Ah, é, adora. Principalmente quando a Mau Mau sacaneia o Jinji. Aí ela racha o bico. Tem um episódio que ela passa inteirinho dando risada, velho. É um barato. Não, porra. A voz dela emprestada lá no Japão é de Atsumi Tanezaki, que inclusive já passou por aqui, porque, né, ela é a voz da Frieren. Sou o Sono Frieren. Não, imagina mesmo! Uau, hein? A Juno, de Beastars. Ei, quando? Mais perto de você. Ah, que bom, mas ainda bem que você sabe, né? E a Chise Hattori, vulgo protagonista de Mahoutsukai no Yomi. O mago pedófilo, exatamente. E aqui no Brasil, a nossa querida Tônia Mesquita, que entre outras personagens fez a Frederica Bauman, de ReZero. Não vai falar nada, beleza. Nada, mas pô, caguei. Né, Tsumiki Fushiguro, de Jujutsu Kaisen. Esse daqui tá esperando, inclusive, lançar a terceira temporada, porque a gente já fez a segunda. E a Rebecca Scarlett, de Black Clover. Uhum. Esse eu preciso ver quando que sai. Né? E, Nerdmaster, o que você tem a dizer sobre Lady Lihua? A Lihua é tipo a rival da Gokuyo, tá? Sim. Porque, inclusive, no começo dessa primeira temporada, as duas tiveram filhos. A Gokuyo, uma menina, e a Lihua, um menino. Tá? Inclusive, por causa desse menino, a Lihua era pra ter virado a imperatriz. Tá? Só que, por causa dos venenos inclusos no pó de maquiagem para deixar a cara branca das concubinas, as crianças quase pereceram. A filha o filho da Lihua morreu porque ela não deu ouvidos pro aviso da apotecária. E a Gokuyo, que deu ouvidos pro aviso da apotecária, conseguiu salvar o filho dela, a filha dela, e Sim. por causa disso também virou protetora da apotecária lá no palácio. Aí a Lihua é isso, a Lihua é tipo uma rival da Gokuyo, vamos assim dizer, no caso. Sim, ela é a consorte sábia, conhecida como consorte sábia, né? E assim, ela já deu muito. Depois de quase. Não, a sábia é Gokuyo. A sábia é Gokuyo? A sábia é Gokuyo. Então, nisso daí a inteligência artificial tava errada. É? Nossa, meme! Mas enfim. Lady Lihua é uma das antagonistas entre as consortes. Sim. A voz dela lá no Japão é de Yui Ishikawa. E ela só... Até onde eu pude ver, ela só fez medalhão. Puta que pariu. Uh-huh. A Mikasa Ackerman, de Shigeki no Kyojin. Basicamente, uma das personagens principais. A principal menina do anime. Violet Evergarden, do anime homônimo, que a gente já fez. Violeta Sempre Jardim, é isso aí. Precisamos, inclusive, fazer sobre o filme que ela fala com o Major, porra. E Enterprise de Azur Lane, que eu não conheço, infelizmente. Mas parece ser bom. Sim. E aqui no Brasil, a voz dela emprestada é de Maju Hellman, que fez, entre outras personagens, a Colette Deramilus, de Black Summoner, que eu não conheço, infelizmente. A Cavaleiro Negro, a Felm, de o jeito errado de utilizar magia de cura, e esse anime é foda pra caralho, eu recomendo. Tá bom, ok. Imagina você ser um mago de cura e você ser uma agulhinha de frente de porrada ao mesmo tempo. Aham, então tá. E a Hisato Arato, a vulgo secretária da Irina. É a senhora secretária, isso aí, senhora secretária. De Shokugeki no Soma. Inclusive, nosso, o próximo prato precisamos fazer em breve. É, né? Agora, Nerdmaster, sobre a Lady Aduo. A Lady Aduo é o seguinte, essa é a mais velha das concubinas atuais do Imperador. Por quê? Das atuais do Imperador. Porque o Imperador atual é filho do Imperador anterior que morreu há pouco tempo. Sim. Entendeu? Então, o Imperador atual é atual há pouco tempo. Tá? Aí, o que que acontece? Uma coisa engraçada, e eu vou reclamar do seu Jorge agora aqui, já vou lavar a roupa suja aqui no negócio também, que o seu Jorge não colocou aqui na pauta a quarta concubina, e ele fez a mesma coisa que todo mundo faz com essa coitada dessa menina, que é só porque ela é lei de lixo, tadinha. Só porque ela é um lixo, o pessoal não quer falar dela. E o Jorge também não botou a coitada da lixo na conversa. Então, aí deixa eu contar a história da Duo com a lixo, porque é necessário contar a história da Duo com a lixo. A Duo é a mais velha das quatro concubinas principais, enquanto que a Lixo é a mais novinha. Lixo, na época que a apotecária apareceu, ela tinha 14 anos. Só que a Lixo entrou no Palácio Imperial aos 9, tá? E como concubina do Imperador antigo, do pai do Imperador atual. Quer dizer que o pai do Imperador atual era pedófilo. Filho da puta. Da puta. Não é? Então... Aí, como a Lixo era concubina do Imperador Antigo e a Duo é concubina do Imperador Atual, a galera meio que sacaneia a Lixo dizendo que a Lixo é sogra da Duo. É. Entendeu? Pariu. Não é, mas é. Veja bem, China. Porque dessa vez não é Japão. Essa teve que fazer a adaptação. Não, dessa vez não é o Japão, né? É China, né? Mas tudo não, bem. Mas veja bem, leitura do Japão sobre a China. Né? Mas é apurada. É apurada. Porque isso acontece... Essas putarias acontecia mesmo. Sim. Tá? A Duo é a consorte pura, enquanto que a Lixo é a consorte imaculada. Apesar de que eu não sei como que ela é imaculada, mas foda-se. Imaculada porque o imperador não pegou ela de fight, né, velho? É, mas tá lá, tava lá, né? Não usou porque então. Não quis. Mas foda-se, né? Mas, Jorge, assim, ela perdeu o filho numa brincadeira dessas de veneno também, dos negócios lá. E por causa disso, por ela ser a mais velha, ela saiu da corte. Também não é só por isso, é por umas tretas que aconteceram, tal coisa, tá? Que não convém contar agora. Mas ela saiu da corte e vai entrar uma outra depois, tá? Sim, entra, inclusive terceira metade, terceiro quarto do anime, aparece essa outra putinha, né? Sim, a outra concubina. Bom, é putinha, exatamente. Puta que pariu. A voz da Lady Aduo no Japão é de Yuko Kaida. Outras vozes como a Cornélia e Britânia, de Code Geass. Voz forte. A gente precisa fazer a última versão que saiu, né? Né? Que eu, inclusive, assisti, ficou da hora, viu? Ficou bem da hora. Que bom. Inclusive, marca que temos uma protagonista em Code Geass, não é mais o Lelouch, né? Né? A Isabela de The Promised Neverland, sim, uma das mamas. Da hora. Quando? Não sei. Ah, tá, muito obrigado. E a Tsukuyo de Gintama. Ok. Quando? Mano, esse dá medo de começar porque é muito longo, velho. Ah, foda-se, né? Então tá bom, ok, beleza. Mas assim, quando puder a gente começa. E a voz dela aqui no Brasil é da Estela Ramos. A Helena, ou a Irene. Aliás, as duas, né? Tanto a Helena quanto a Irene, de Claymore. Que é muito foda. A Nazuna, de Love Horizon. E o filho da puta, não me respondeu. E a Kurona Yasuhisa, de Tokyo Ghoul Re. Inclusive, eu preciso assistir Tokyo Ghoul, cara. Deixar a vergonha na cara de lado e assistir Tokyo Ghoul, velho. Aham. A voz da Lady Adu aqui no Brasil é a Estela Ramos, que ela fez a Helena e a Irene em Claymore, que é muito bom, é foda pra caralho. Quando sua bicha, que eu sei que no... você é bicha do Claymore. Sim, e eu não sei. Já é bom, mas gente. A Nazuna de Log Horizon e a Kurona Yasuhisa de Tokyo Ghoul Re. Que bom. Eu preciso tomar vergonha na cara e assistir Tokyo Ghoul, cara. Puta que pariu. Que bom. Bom, e desfazendo a injustiça que o Nerdmaster disse que a gente, que eu tava fazendo, inclusive vamos fazer isso aqui, né? Vamos falar da Lady Lixo. Piadas à parte, né? O nome dele é Lixo mesmo, mas é L-I-C, é S-H-U, né? Lixo, é Lixo, né? Lixo. Tá. É. O pior é que no Brasil eles colocam Lady Lixo mesmo, cara. A sonoridade é de lixo mesmo. Porque também a menina é tratada igual, né? Pois é, porque, né? A menina é novinha, tem cerca de o quê? Uns 13 anos, né, Nerdmaster? Na atual conjuntura, 14. Sim, mas ela, como foi dito antes, ela é consorte do antigo imperador e foi pega aos 9. Maldito pedófilo, filho de uma puta. Veja bem, China. Né? A leitura do Japão pela China. Né? É a consorte virtuosa. É, virtuosa por quê, né? É, porque ela é virtuosa mesmo, até agora ninguém pegou nela, né? Ah, mas também, quem que vai pegar uma minazinha de 14 anos, puta que pariu? E como a gente falou de brincadeira, ela é a sogra da mais velha, da duo. Ah, putz grila, deixa pra lá. Bom, a voz da Lady Lixo aqui no lá no Japão é de... deixa eu pegar aqui, Hina Kino. Que entre outras personagens ela fez a Alas Ramos... de Hataraku Mao-sama. Ota, Diabo Estagiário. Sim. A Kuderika, de Overlord. Opa, Overlord, quando? Overlord, oi? Precisamos fazer, e eu acho que é o anime sphere mais perto. Eu também acho, acho muito bom, tá? Quero falar do Rei Caveira. Né? Por aí. E a Kaede Kurushima, de Steins Gate Zero. Porra, Steins Gate Zero é bom pra caralho também, viu, tá? Steins Gate também é muito bom. E a Izzy Escapim, ela é tão menininha quanto... Ela já escapou também? Ai, puta que pariu. Eu não sei não se ela não tem nada a ver com o Cássio, tá? Ou não, ela é prima do Cássio. Ah, imaginei que fosse. É parenta. E parenta. Lembrando que ela só tem 13 anos e ela é novinha na dublagem. Não só novinha na vida, mas também novinha na dublagem. Ela tem 13 anos também, tá? Aham. Ela, além da Lixo, ela fez vozes adicionais no anime chamado A Sign of Affection. Uhum. Yubisoki Torenren, que é um anime de comédia romântica, pelo que eu pude perceber. E Peruena. A Haller... de Me Apaixonei Pela Vilã. O Atashi no Oshi wa Akuyakureijo. Que bom. Que, pelo que eu pude entender, é algo similar ao anime da Katarina. Imagino. Bom, e pra terminar, esse provavelmente é eunuco de verdade. Ah, não é. Também não é. Também não é, ele é, né? Não, peraí, eu preciso botar na câmera. Ele também é eunuco! Bom, estamos falando do Gauchum. O Gauchum, ele é oficial da corte e ele é braço direito do Jinchi. Ele é tudo do Jinchi. Ele é o segurança, mordomo, segundo em comando, pau pra toda obra, entenda isso como você quiser, do Jinchi. Então, e ele é, alguma... cara, ele é apaixonado, mas não no sentido romântico, é no sentido irmão mais velho. Ele se sente um irmãozão da Mau Mau. Sim. E eu diria assim, e tem muitas meninas que assistem Apotecária que shippam Gauchum com Jinchi. Puta. Né? Tá. Você já entendeu. Bom, fanbase. É, aí depois eu falo que ele é viadinho, você não quer, né? Então, mas isso daí é a fanbase. Né? Não é a obra. Veja bem. Japão. É, nesse caso é Japão mesmo. Né? Mas assim, o Gauchum é basicamente o cara que sai correndo atrás da Mau Mau e do Jinchi pra corrigir as merdas, cara. Porra! O bombeiro pra apagar fogo, esse cara. Nossa senhora! Lá no Japão, a voz dele é de Katsuyuki Konishi. Entre outros personagens, ele fez o Amidamaru na primeira adaptação de Shaman King. A gente falou disso durante no episódio nosso do Shaman King. Sim. Takahisa Kajimoto de... Tennis Odisama, Prince of Tennis. Prince of Tennis, sim. Inclusive, eu tenho um projeto pra esse anime pra juntar o nosso amigo lá do Tenistas em Ação pra falar disso. Muito bem. E o Kamina... E o Kamina, o bro, o líder da armada Guren, porra. Exato, de Tengen Toppa, Guren Lagann, que a gente já fez episódio, inclusive. Melhor, o episódio que eu mais ri na minha vida dentro do Anime Sphere, cara. Exato. E o Jota aqui... tava on fire nessa porra, caralho. É, pra você ver, às vezes o Jota tem utilidade. Oh, tadinho do menino. Brincadeira, só porque Jota... ele não presta pra porra nenhuma, tadinho, não faz isso com ele. Ele é um inútil? Sim, e daí? Ele Jotinha. Não presta pra porra nenhuma? Sim, e daí? Não faça isso com ele, eu não deixo. Já tinha. Ó pra você, ó. Tá bom, ó pra você, ó. Ele tá fazendo um coração pros ouvintes do podcast. Né? Olha lá. E a voz dele aqui no Brasil é de Fernando Peron, que fez, entre outros personagens, o Chojiro Sasakibi de Bleach. Porra! O Tisen Irikaku de Kitosen, que é outro anime foda pra caralho. Ok, bom. E Tokisada de Aquário de Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Nunca vi nem vou ver. Que eu não faço tanta questão. Eu vi. O anime não é tão bom. Sabe? Sabe quando você tem aquele anime que é meio que o Shippuden do outro, só que ele perde um pouco a essência? Porra! Então tá. Eu fiz meio uma comparação entre Naruto e Naruto Shippuden, mas o Shippuden é bem melhor que Naruto clássico. Vamos lá. Então vou fazer na comparação entre o Naruto contando o Shippuden contra o Boruto. Sim. Agora eu concordo. Bom, eu tenho os títulos dos episódios que eu vou colocar no post, porque são 24 e não vou falar os 24 episódios. É coisa pra caralho. Ah, mas eu falo, ó. Episódio 1, Mau Mau. Episódio 2, Apotecário Antissocial. Episódio 3, O Caso Perturbador do Espírito. Episódio 4, Ameaça. Episódio 5, Por Baixo dos Panos. Episódio 6, A Festa do Jardim. Episódio 7, Voltando pra Casa. Episódio 8, Palitos de Trigo. Episódio 9, Suicídio ou Assassinato. Episódio 10, Mel. Episódio 11, Reduzindo de 2 a 1. Episódio 12, o Eunuco, tá? Eunuco e a Cortesã. Episódio 13, Trabalho no Pátio Externo. Episódio 14, A Nova Pura Concubina. Aí a entrada da nova que entrou depois da outra lá da Duo. Episódio 15, Namazu. Episódio 16, Chumbo. Episódio 17, Passeio pela Cidade. Episódio de hoje, o filho da puta... Desculpa, Lacan, né? Episódio 19, Coincidência ou Coisa do Destino. Episódio 20, O Jardim da Concubina. Episódio 21, O Príncipe da Lua, vulgo Ginge. Tá? Episódio 22, Escolha. Episódio 23, A Última Dose de Cachaça. E episódio 24, O Sabor da Verdade, é amargo. Sim. Bom, eu vou trazer algumas trivias e algumas informações a respeito do cenário especificamente falando. Primeiro de todos, mesmo que o mundo seja fictício, ele tem fortes inspirações da China Imperial, especialmente na época da dinastia Tang, com uma estrutura de práticas de harém imperial conforme a realidade, consortes, eunucos, criados e médicos. Isso só prova o compromisso da mangaka e da no caso da escritora da Light Novel com a autenticidade histórica. Aí vai uma curiosidade a respeito da dinastia Tang. Ela ficou muito famosa pelos seus sabores de sucos de fruta. Ai, porra. Eu achando que era uma coisa séria, cara. Agora sim, a sério, a dinastia Tang ocorreu de verdade entre 618 e 907 d.C., e é considerada uma das eras mais brilhantes da história da China, conhecida como uma Idade de Ouro. Cara, pensa, se você levar em consideração, basicamente, foi quando a Rota da Seda foi intensamente utilizada, conectando a China ao resto do mundo islâmico e europeu. Foi construído um grande canal com mais de 2 mil quilômetros, essencial para o comércio interno e externo, abastecimento da capital e cheio de personagens fodas pra caralho. Agora só, sem zoeira, tá? Não tem mais zoeira, não. Sabe qual é a semelhança que existe entre os sucos em pó da Tang e a dinastia Tang? Foi na dinastia Tang que foi criado o sorvete. Faz todo sentido, inclusive. Que era feito, obviamente, com sucos de fruta. Inclusive, tem um episódio da Mau Mau fazendo sorvete. Sim, é bem da hora. Bom, os conhecimentos da Mau Mau são reais, baseados na medicina tradicional chinesa, como o uso de ingredientes descritos no compêndio de matéria médica do chinês, Bancao Gamgu, desculpe a leitura em chinês porque é uma bosta minha, e escrito por Li Shizhen no século XVI. É o que eu falei, crianças, não brinquem com as receitas que a Mau tá fazendo no anime, porque ela usa veneno. Verdade, porra! Então, né? Por aí. Os enfeites de cabelo como códigos sociais que demonstram status, função, até mesmo mensagens ocultas. Cara, isso eu achei do caralho. Enfeite de cabelo significa eu quero dar pra você. Nem sei... Basicamente. Basicamente. No caso da Mau Mau não, né? Mas tá valendo. Não, eu quero que você me dê, né, no caso da Mau Mau. Toma um enfeite, depois você me dá. Entenda isso como você quiser. Pois é. Lembrando, outra coisa que é interessante, o mistério a respeito do Jinshi ser ou não eunuco... Como, operação dele ser o quê? Eunuco! Ela é histórica, porque alguns oficiais protegiam a sua identidade se dizendo eunucos, mas não significando que ele o seja. Na China Imperial, alguns eunucos detinham mais poder político do que alguns ministros. E Vamos falar logo. Vamos acabar com o spoiler nessa putaria, que isso é contado, inclusive, no final da primeira temporada. O Shinji é o irmão mais novo do Imperador. Sim. Tá? Conhecido como o Príncipe da Lua. Que ninguém conhece a cara do Príncipe da Lua. Ele sempre que aparece em evento tá coberto, porque eles dizem que ele tinha uma doença de pele. Tá... Caralho, é a porra do Shinji. O Shinji é o irmão mais novo do imperador atual, tá? E é por isso que ele não é eunuco. Ele não pode ser eunuco. Não vão fazer isso com a porra do membro da família imperial, caralho. Então, mas é esse o ponto, porque se falam que o Jinshi não é eunuco, não se pode ter homens não sendo eunucos no Palácio de Jade. Porque o único homem viril que pode estar no Palácio Interno é o Imperador, cara. Isso. Ah, sim, isso sim. E aí o Jinshi simplesmente fala que é, mas não é. Ou será que não? Né? Uma coisa que é interessante, os fãs estão pressionando a mangaka pra desenvolver melhor o romance entre a Mao Mao e o Jinshi. Inclusive, até mesmo a família da própria mangaka, tá? Mas o que ela reforça é que o foco vai continuar sendo os mistérios e as intrigas palacianas. Não é que eu goste de fã de mangaka stalker do caralho, que eu sei que vocês são seus filhos da puta, tá? Eu sei, vocês não me enganam não, tá? Mas no caso da Apotecária, cara, o romance do Shinji com a Mau Mau é tão chove no mole, cara, que eu falo, vai lá, dá logo pra essa porra desse filho da puta, caralho. Pra você ter uma noção, como eu pude pesquisar, até mesmo a família da mangaka tá mandando ela fazer isso. Né? Dá logo pra ele, caralho. Porra. Segundo o site... Ela já pegou no sapo, ela já pegou no sapo dele, então sabe que não é mais eunuco. Né? Segundo o site O Vício, no dia 27 de junho desse ano, vamos datar bem a gravação deste episódio, a autora disse ter vários anúncios pra série, o que pode significar a expansão dela como conhecemos, mas até agora tá tudo envolto em mistério. Então tá, quem quiser ver a primeira temporada tá tanto na Crunchyroll quanto na Netflix, mas a segunda só na Crunchyroll. Exato, por questões de licença, né? Cara, as tramas dos episódios em questão, elas têm meio uma receitinha de bolo. Começa com a Mau Mau fazendo alguma estripulia a respeito de um veneno. Aí você parte pro surgimento de um mistério. Aí você tem todo o momento Big Brain, né? Porque é quando você passa a investigar o negócio todo. É o momento Xeroca Roma. Exato. E depois parte pra solução. E aí, se caso tiver um espaço no episódio que normalmente tem, você parte pra história em si. Da Apotecária como um todo, tipo, seja da história do palácio, seja a história da própria Mau Mau, seja algumas histórias do Distrito do Prazer, isso envolvendo a própria mãe biológica da Mau Mau, que a gente descobre mais próximo do final da primeira temporada. É isso aí. Mano, mas assim, por mais que seja receitinha de bolo, mano, você assiste aquilo ali, você não consegue desgrudar o olho. De verdade. E outra coisa que eu também gosto de dizer a respeito de Diários e Apotecária, ele consegue ser divertido sem ser chato. Pô, muito! Já vamos aproveitar para dar um término nesta gravação. E já partir para os nossos finalmente, Nerdmaster, por favor, dê as suas considerações finais e a sua nota para a primeira temporada de Diários de uma Apotecária. Cara, eu preciso dizer que, tal como o seu Jorge, eu como o seu Jorge... Não, Serra não. Comedor, você não. Eu também não tava dando muito xabau, né, pra Apotecária, porque, Apotecária, né, parece ser grande merda, né? Mas aí eu fui e inventei assistir. Cara, que troço delicioso! Sim! De assistir que é a porra da Apotecária. Cara, Apotecária é um dos animes mais gostosinhos de assistir. Sério, dos últimos 5 anos, brincando. Fácil. Sim, sem dúvida. Muito gostosinho de assistir. Muito fácil de assistir. Muito fácil de gostar dessa filha da puta da Mau Mau. E sabe, cara, que é ela, ela é aquele tipo de personagem que tu sabe que é filha da puta, mas tu torce pra ela mesmo assim, cara. Pois é, e é a primeira temporada, é do outono de 2023, cara. Já tem algum tempo que a primeira temporada tá rodando aí, né, mano? Aham. E a segunda temporada, inclusive, ela terminou não faz muito tempo. Sim. Terminou agora no dia 4 de julho. E pra Apotecária, nessa primeira temporada, pelo menos, eu com certeza dou uma nota 10. Não tem nem o que tirar. Não tem, mano. Eu, já seguindo a minha nota a respeito do anime, cara... Mano, não tem como dar outra nota que não 10 pra Diários de Apotecária. Não é à toa que ela foi indicada pra várias premiações que eu pude acompanhar agora ao longo do tempo. Não é à toa que ela tem uma legião de fãs gigantesca aqui no Brasil. E sim, ela... Putz, grila, cara. Ela simplesmente... Meu, o anime mata a pau, a história é maravilhosa e quando eu puder eu vou comprar mangá. Simples assim. De resto... Nerdmaster, eu sei que eu sou da equipe, mas como você é o dono da porra toda, temos alguma novidade sobre o Paranerd? Não sei, tem, Jorge? Tem alguma novidade sobre o site do Paranerd, Jorge? É, infelizmente, sobre o site do Paranerd ainda não, mas... Quando eu puder, eu vou dar uma boa notícia pra todos os ouvintes do Paranerd, cara, porque a vida tá uma bosta nos últimos tempos, cara. De resto, vocês já sabem, Paranerd às 10h20, drops no dia 5, coisas do Jota no dia 15, quando ele resolve fazer, né, e o Nerd Maratonista toda segunda, agora estamos na quinta e última temporada de Agrético, porque diferente do seu Jorge, eu não fico enrolando pra fazer Agrético de novo, né, seu Jorge? É, porque lá quem manda é você, né? Não sou eu. Aham, tá. E é isso, querido. Vocês já conhecem, paranerdia.com.br. Isso aí, gente. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, que nos assistiram no YouTube até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Macaré, bye bye. E aí, ouvintes do Anime Sphere, primeiro de tudo, esse é o nosso episódio 247, em que a gente tá comemorando 11 anos de podcast. Sim, 11 anos de Anime Sphere. E acontece que desde setembro do ano passado, eu venho sofrendo muita coisa na minha vida pessoal, que me fez atrasar alguns episódios e ficar num hiato de quase 7 meses. Cara, não foi fácil. Eu perdi a minha avó, eu perdi a minha cachorrinha, mudei de emprego e a minha cabeça virou um turbilhão absurdo de qualquer coisa que não seja boa. Tô sendo sincero com vocês, ouvintes. E assim, eu tenho lutado contra mim mesmo desde o começo do ano, falhando miseravelmente até hoje. Até mesmo faltou luz na minha casa, que me atrasou a edição do episódio, mas hoje eu falei pra mim mesmo, você vai editar esse episódio e você vai lançar esse episódio. A Diário de Apotecária, ela também fala de superação. E é um episódio que gravou só eu e o Nerdmaster, vocês puderam ouvir. E eu simplesmente usei o exemplo da Mau Mau para poder superar as minhas dificuldades e seguir em frente. Então, muito obrigado por vocês ouvintes que não desistiram do podcast. Obrigado vocês ouvintes que sempre ficaram me perguntando: e o episódio, Jorge? E o episódio? Isso me deu uma força do tamanho do mundo. Eu agradeço a vocês imensamente por isso. Então, espero que tenham gostado deste episódio. E se você que está chegando agora, vendo esse meia-culpa que eu estou fazendo no final do episódio, e você queira contribuir com o podcast, há várias formas de fazê-lo. No post do podcast, você tem o link tr.ee/animesphere. Então, lá você tem tudo o que você precisa saber do podcast, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, lá também tem um grupo do Telegram ou um grupo do WhatsApp. Basta você entrar em um dos dois e me chamar. A gente conversa sem problema nenhum se você quiser ajudar. Agora, se você não puder ajudar financeiramente, como a maioria do pessoal tá muito difícil para todo mundo, principalmente para mim, só espalhando a palavra já basta, tá bom? De resto, um grande abraço a todos vocês, sem exceção. E se tudo der certo, até o próximo episódio.